Espírito Santo envolvendo o altar. No rosto de cada irmão, a glória já posso sentir. Vamos clamar ao Senhor, que fogo aqui vai cair. Aleluia, aleluia, o nome santo de Jesus. Esperando a promessa divina vinda do além. De repente houve um barulho de fogo, a casa encheu. Falaram todos em novas línguas, do jeito que Deus concedeu. Esperando a promessa divina vinda do além. De repente houve um barulho.